2000, na série da El Lê da Mótima. Então 3601 no contato radar, suba para 360, saída da El. 360 da El, tá 3601. Yankee Hotel, está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok. Argentina 1901, clear the 2 pushback and start up comm for text. Salvador, copio o Golfo de Paz Bravo. Prossiga. Salvador, só confirmando, copio no Paz Bravo. Afirmo, agora alto e claro. Ok, deixando um reboque aqui, tá parado aqui na posição, só pra antecipar a posição 2, pode 1. Sim, tá autorizado até o 02, reporte ao término. Ok. Golfo Uniforme Bravo Solo, voltando. Prossiga, Golfo Uniforme Bravo, sou Solo. Mantenha a posição novamente no pátio 3, estou com a aeronave que já finalizou o push aqui no setor sul do pátio. Tá só aqui ainda está no pátio 3 aqui, só aguardando o fiscal aí para ela te liberar. Sim, sim. Então mantenha a posição e aguarde para o ingresso. Ok. Está na minha frente um Gol que a gente está aguardando aqui. Ciente, o Alpha Yankee Hotel, após o Gol passar, está autorizado o início do reboque. Ok. controle Ultra 3601, tem como correr na prova de Mótiva? Então, 3601, Recife 1251, alterno 288. Chama Recife. Argentina 1911, approve taxiing to the holding point runway 10 via main apron and taxi India at the holding point 118 decimal 95 QNH 1011. Argentina 1911, we are clear for taxi to runway 10 via main apron and India. Holding short of runway 10, call tower 118.95 and QNH 1011, Argentina 1911. Negativo, Golfinho Uniforme Bravo, prossiga. Aguardando 45 passagem. A gente não passava, já terminou do céu reboque da posição 2, aguarda aqui no pátio 3. Pente após o argentino está autorizado até o portão 2, reporte ao término Golfinho Uniforme Bravo na escuta permanente. Ok, sim. Salvador Power, Mondial Argentina 1911, calling point 1110. No 1911 clear to all line up and take off for runway 10, wind 340 degrees, 0 to knots. Clear for line up and take off for runway 10, Argentina 1911, via Charlie or Bravo? At your discretion. Sorry? At your discretion. Thank you. Solo Salvador, Alfa Yankee Hotel, pedindo autorização para ingressar no prédio principal. Yankee Hotel autorizado, até o portão 03, reporte ao término. Ok. Departure 1208. Departure 120 decimal 8. Solo Argentina 1911. Departure, good evening, Argentina 1911, 2000, 9380. Cliente, Golf Uniforme Bravo, bom dia. Climb flight level 380, the departure. Climb flight level 380, Argentina 1911. Salvo 3, 4317 no portão 07, tá livre, chama táxi. Na 3171, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera Torre, nono 8, decimal 95, QNH, no 0 no 1. Argentina 1911, call receive center 125.1, backup 128.8. Receive center 125.1, enable 128.8, solo Argentina 1911. Azul 2535 está autorizado para o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Pêndulo 44, Aldeia, nível 340, saída da El Leda após Porto Seguro, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5153, controle 120, décima 8. Correto, chama pronto. Paulo Salvador, Alfa Yankee, hotel, formando o termo do Sul. Gente, bom dia. No 71, bom dia, autorizado a linha área, decolar custando 0, vento 350 graus, 3 nós. Francisco 171 no decolado, alvo 10, controle 120, décima 8, bom voo. Francisco 171, contato radar, suba para o 300, saída da El. Foz 2000, voa da Elf. Foz 2000, da Elf. Janai 6251, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso Luno 0 Taubaté, nível 360, saída da EL, transição motiva, decola da pista Luno 0, após a decolagem em primeira curva direita, aciona 5156, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, decolando da 10, curva direita da EL, motiva, do peso Luno 0 Taubaté, 5156, transponder, 208, controle 6. 2, 5, 1. O Janai 6251 da EL, transição motiva. Motivo, da EL, motiva 62. Confirmando, da EL, lê da motiva. Motivo, da EL, transição motiva. O Janai 6251, correto, chama pronto, portão 612. Voo 1229, autorizado para São Paulo, Congonhas, via peso Luno 0 por base, após sair conforme rota nível 360, saída da Euleda Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita, aciona 5157, controle 120, decimal 8. Congonhas, nível 360, por base. Uno 229, correto, chama pronto. Então, 3171 no Recife, 251, na Terra 1288. Camarada 125, 251, 1288, na Terra 2535, autorizado, chama táxi. Salve Salvador, e aqui é o Gol Santos, Bate 3, São Luís, Romeu. Prossiga. Beleza, estou com uma autorização de negócio na Bate 3, São Paulo. Primeira posição no Bate 3, São? Número 10. Gol Santos, Zulu, autorizado. Início, reporte para ingresso no Bate 3, São. Portaria em pé disparado de municipal. Eduardo 350 com 500. Azul 2535, autorizado táxi direita ainda até o ponto de espera da pista 10, quando lá a torre 1895, QNH 10 no 1. Sim, chefe táxi direita ainda até o ponto de espera da 10, lá a torre 1895, Azul 2535, bem onde, obrigado. Olá, Salvador, aqui é o Gol, Gol Pitango do Gol. Fazendo autorização para ingresso do pátio principal até o gate 10. Autorizado ingresso, a porta sinalizando no gate 10. Entendeu, Zé. Chamar controle 2535? Sim, 2535, decolando 27, chama controle 120218, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2535, decolado, passando 1300 pés, sua escolha. Azul 2535, contato radar, suba para o 340, saída da El. 240, perfil da Dael, azul 2535. Autoriza approach Dael Olinda? Autorizado Dael, o azul 42535, após 2000 pés. Gente, após 2000 Dael, 2535, obrigado, hein? Azul 2535, suba e mantenha o nível 320. Sente, 320, registrei 2535. Segundo 225, 179 a bordo, 420 de autonomia, terno galeão. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chamar do Rio 11, expressão 95, altímetro 10, 11. Ok, livre táxi via Índia, ponto de espera 295, registro no 09, obrigado, bom dia. Autorizada linha de colapso no 0, vento 330 graus, 049. Autorizada linha de colapso 229. Bom dia. Decolada 3, vem, chama controle 1, 20, decimal 8, voo 208, voa 3, Salvador, com 3, 2, 9, bom dia. Contato radar, sua para 360, saída da El. 360 da El, 229. 4040. Azul 4040, vai de cópia com fim, separando a Arbor 1. Arbor 1, obrigado. Por enquanto está acertado lá em Confins e o chão para a cópia. Tá? Pede. Obrigado. Alô, 625, onda 8, pushback, atornamento no portão 612. Autorizado, 612, time táxi. E o chama táxi, 229, repitam 251, alternam 288. 251, 288.